O Ministério Público de Minas Gerais esteve reunido com representantes de movimentos sociais em defesa da fauna para discutir pautas consideradas prioritárias na defesa dos animais. A reunião foi realizada pelo GEDEF, Grupo Especial de Defesa da Fauna, órgão que auxilia os promotores de justiça na defesa dos animais silvestres e domésticos e que busca contribuir para a preservação das espécies, atuando na repressão às práticas que submetem os animais à crueldade. A coordenadora do GEDEF, promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, fala sobre a importância do diálogo com os movimentos sociais e sobre as pautas consideradas prioritárias na defesa da fauna. O objetivo desse encontro é conhecer qual que é a pauta prioritária dos movimentos de defesa da fauna, né, para que o Ministério Público possa aperfeiçoar a sua atuação nessa seara. Uhum. Né, os movimentos eles são muito organizados, né, são compostos de pessoas com muito empenho, né, talvez nenhum outro movimento tenha tanto empenho. Então nós precisamos trabalhar alinhado com essa força, uma força da sociedade, né, e o Ministério Público precisa ouvi-los. É por isso que nós marcamos essa reunião. Hoje, assim, são muitas pautas, né, prioritárias, né, mas nós podemos citar a questão do controle populacional ético de cães e gatos, né, já que foi publicada uma lei estadual e uma lei federal nesse sentido. Também a questão do combate dos maus-tratos aos animais nas vaquejadas, né, diante da edição da PEC, que, de algum modo, tenta regulamentar essa prática cruel. Segundo Adriana Araújo, do Movimento Mineiro Direito dos Animais, os movimentos sociais têm dialogado com diversas instituições com o propósito de uma atuação conjunta e responsável. Para ela, o Ministério Público é um dos principais parceiros na defesa da fauna. A gente tem lidado com todo o poder constituído, só não lidamos ainda com o IMA e Polícia Federal. O restante, todos, de A a Z, nós já lidamos. Com a academia, merece destaque também, né? Antes da gente buscar a elaboração de uma lei e o cumprimento dela, a gente bate na porta da academia. É a universidade que nos ampara tecnicamente para a gente exercer um ativismo responsável e ético, né? Esses dois valores aí, essas duas preocupações permeiam o trabalho do movimento mineiro. Agora, destacar o Ministério Público de Minas Gerais, que é o nosso grande parceiro. Siga o MPMG nas redes sociais, no Twitter, @MPMG_oficial, no Facebook, facebook.com/MPMG.oficial e também no Instagram, instagram.com/MPMG.oficial. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.